anticipated moment in racing. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do bloco da Sprint Cup, né? Como nós havíamos falado aqui, né? Antes do lá no bloco do Truck Series, foi realmente, seria um grande bloco especial aí, foi um bloco muito, muito, muito prazeroso de fazer, né? Com todo mundo junto aí, a galera toda reunida, né? Aproveitando o feriado, gravando todo mundo junto aí. Então, realmente valeu a pena aí, espero que vocês tenham gostado aí. Voltamos agora para o último bloco. As perguntas, né, ficaram todas já embutidas já aí no bloco da Sprint Cup, né? Então, agora não temos perguntas no último bloco agora, né? Vamos agora apenas falar de como vai ser o Texas. Só para colocarem vocês em órbita aí, colocarem vocês por dentro aí, esse final de semana as três categorias correm no Texas, né? Lembrando que sempre, todo ano é assim, pessoal. As três últimas corridas vão as três categorias juntas. Então temos a Truck Series na sexta-feira, às 11h30 da noite. É, 11h30, tô falando o horário certo, viu, pessoal? 11h30 da noite. Temos a Xfinity Series no sábado, 6h30 da tarde. E a Sprint Cup no domingo, às 5h da tarde. Certo? Então aí são as três categorias que vão aí pro Texas aí, né? Elas vão juntas agora, né? Tanto no Texas, enfim, em Roma, vocês vão as três juntas aí. O horário não é muito atrativo na sexta-feira, apenas 11h30 da noite largada, né? Mas, com certeza, uma grande corrida, principalmente falando do campeonato, né, Leão? Eu creio que o horário não será muito importante aí, né? Pensando no campeonato. Leão, ainda não temos entre lista, tá, pessoal? Que não saiu entre lista ainda do Texas, mas é claro que nós estamos mais ou menos aí fazendo umas projeções aí. Então, eu quero que você dá o seu destaque aí para o Texas e, na sua opinião, quem realmente irá vencer essa corrida aí. Então, Leonardo, eu citei no bloco da Truck Series, né? Lá no primeiro bloco, que possivelmente o Kyle Busch deve estar no Truck 51, né? Um dos. Ou o Logano ou o Keselowski no 29, né? Eu acho que o Crefton vai vencer essa prova. Eu acredito que ele vai vencer e vai colocar fogo de vez no campeonato. Leão, não sei se você acredita em numerologia, mas o vencedor aqui, o vencedor não larga da pole desde 2007, né? O último vencedor que largou da pole foi o Todd Bodine. Grande Todd Bodine. Lá em 2007, né? Ele foi o último cara. O último vencedor, por ordem de destino também, né, Leão? O último vencedor foi o Matt Crafton, na corrida desse ano, né? A corrida de junho. E quem venceu essa mesma corrida, a corrida agora de novembro, venceu ano passado, né? Foi o Kyle Busch. Então, Leão, tá aí a prova aí que com certeza o Kyle Busch vai estar na pista, o Kyle Busch vai correr e vai querer vencer essa corrida aí. Então, eu vou apostar no Eric Jones. O Eric Jones vai vencer essa corrida aí e vai querer colocar ordem na casa e falar assim, ó, o título é meu, eu tô aqui. Então, calma aí, Matt Crafton, calma aí, Terrell, se contenha, que eu ainda estou na competição. Certo, Elion? Certo, Leonardo. Então, agora vamos para a Xfin Series. A Xfin Series aí, Elion, que saiu o entrelist aqui do Texas, né? A Orlean Auto Parts Challenge, né? Temos aí no total 40 carros inscritos, né? Por enquanto todos vão para a corrida aí. Alguns carros, pessoal, nem tem os pilotos já definidos ainda, né? De diferente aqui, que já tá garantido aqui, o Eric Jones vai no 20, né? Vai correr com o patrocínio do Call of Duty Black Ops 2, 3, né? Já tá no terceiro já o Call of Duty Black Ops. Joguem esse jogo aí que é muito bom. Fazendo propaganda de jogo. O Brad Keselowski vai estar no 22. No 33 volta o Austin Dillon. Com o patrocínio da Rain. Com certeza vai fazer uma boa corrida. O Kyle Larson toma o lugar do Brandon Polo e volta no 42. Né? O Kyle Busch vai estar no 54. E a Monster que não ficou de fora no final de semana, né, correu, esteve com o Kurt Busch e já se anunciou para 2015 com o Kurt Busch na Sprint Cup. Então quero ver quem vai ficar com o Kyle Busch ano que vem na Xfinity Series, ou talvez ela fique com os dois carros, claro, tem, pode acontecer isso também. E o Imagina a Red Michael Bull com o Waitz. buchinho, imagina a Red Bull, a Red Bull com o buchinho, imagina só. Ah, então, aí é o que eu quero ver, meu amigo do Lima. O que irá acontecer? E no carro 98, né, o Ayrton Truex que continua no carro 98, né? Vamos torcer para fazer uma boa corrida aquele carro 98 lá. Meu amigo Elião, quem que você acredita aí que vai vencer a corrida no sábado à tarde, já o início de noite para nós aqui, lá no Texas, da Xfinity Series? O rei do sábado, né, Léo? O Puxinho acho que vai ganhar mais uma. Então eu tô Chegar com você, eu tô com você. 76ª vitória seria, né? 76ª vitória. Eu tô junto com você, viu, Elião? Eu vou postar também no Kyle Busch, né? O Kyle Busch para mim que vai vencer essa corrida aí e vai seguir na sequência de vitórias. Vai vencer mais uma aí, né? Vai vencer Kansas, o Texas. Então eu tô junto com você, viu, Elião? Não vejo aí nenhum outro piloto aí com forças para encarar o Kyle Busch aí. Lembrando, Léo, estamos na contagem regressiva já, né? Centésima vitória do Kyle Busch na Xfinity Series. Já estamos em contagem regressiva aí. Elião, eu acredito que essa vitória aí não demora muito para acontecer, viu? Nos próximos 3 anos isso aí já acontece já. E vocês estão ouvindo a Pietra chorando. Normal, tá, pessoal? É o Pedro Mugardi chorando depois de ouvir isso aí. É o Pedrão chorando que o Kyle Busch vai ser campeão da Sprint Cup. Vai chorar desse jeito aí. E Elião, campeonato, né? A Xfinity Series aí que deu uma descansada, eles conseguiram descansar aí cerca de 3 semanas e volta, né, Elião? Só para relembrar aqui, pessoal, para antenarem vocês aí, o Chris Buescher continua na liderança do campeonato, Chase Elliott é o segundo colocado com 27 pontos atrás do Chris Buescher, o Regan Smith vem 33 pontos atrás do Chris Buescher. E o Ty Dillon é apenas o quarto colocado com 36 pontos atrás do líder Chris Buescher. O Egan Smith, né, Leon, que deu uma ressurgida aí e chegou aí agora nessa reta final do campeonato como o protagonista do título aí. Pode dar uma virada de mesa aí, ele pode ganhar, por exemplo, a corrida no sábado aí. Virar a mesa aí, o Chris Buescher ter problemas e quem sabe, né, Leon, acontecer aí o Egan Smith ser campeão. Tudo pode acontecer, né? Pensando que o Egan Smith aí segue em força total desde da vitória dele em Dover, né? Parece que a vitória dele em Dover deu um gás total para ele aí. Então, vamos ver o que acontece aí, Elião. Já que é uma coisa que até acontece muito na NASCAR, o cara recebeu a notícia que perdeu o emprego, né? Ano que vem ele vai ter que procurar o INSS, não sei qual que é o órgão governamental desse tipo nos Estados Unidos, e o cara começar a andar bem e ser campeão, né? Ganhar. Mas eu acho que o Regan Smith, ele vai ser o vice-campeão da temporada e vai ser uma saída, vai sair por cima da Junior, né? É, superando o Chase Elliott, né? Sim, ele vai superar aí, vamos ver o que acontece aí. Para falar da Sprint Cup, né? Até o momento agora, 45 carros inscritos, né? De diferente aqui, o Reed Sorensen e o Mike McDowell, um vai no 62, outro no 95. O resto, todo mundo igual aí, todo mundo já sabe quem são os pilotos dos carros aí. Nada mudou. Brian Blaney? O Ryan Blaney volta no 21. Ele é o único diferente aqui, ele é um. E só pra falar, né, Leão, pra deixar pautado aqui, né? Segue aí, não sabemos ainda qual será a punição do Matt Kenseth, né? Mas pelo menos até agora, por enquanto, são 45 carros inscritos aí, né? E pelo menos o Matt Kenseth está dentro da corrida aí. Leão, quem você aposta que vence a corrida? Eu acho que o Jimmy Johnson, né? Eu acho que ele ganha a quarta seguida, aí vai ressurgir, né? Eu acho que ele ganhou 2012, né? 2013, 2014, né, Léo? Verdade, Elião. Então, eu acho que ele vai rodar atar as cartas e deixar os garotos da Penske em maus lençóis. Que até o curioso aqui também, bem, bem legal que você falou, Elião, que queria lembrar aqui. Curiosamente, nenhum piloto que seja fora do Chase ganhou uma corrida até agora. Todas as vitórias foram de um piloto que está no Chase. E, Elião, eu aposto aqui no meu vencedor aqui vai ser o Diologano. Eu vou postar no Diologano como vencedor dessa corrida aí. No final da corrida vai estar tudo bem para ele, vai vencer e vai se classificar aí para a próxima etapa. No próxima etapa não, né? Vai classificar para o Final Four, né? Aí acabou o campeonato. Ele não vai precisar brigar depois da corrida, não, né? Não, é, mas eu tenho certeza que vai ter uma treta ainda entre o Diologano e o Matt Kenseth, o pau vai quebrar ainda. Isso eu tenho certeza. Elião, é, mais alguma coisa aí, Elião? Não, Léo, nada. Só vai esperar pro final de semana. Vamos aproveitar, né? Que tá acabando, né? Depois do Texas, Phoenix e aí Homestead. E aí, meu amigo, só em fevereiro, já que a NASCAR aboliu o Preseason Thunder, né, Léo? O Preseason Thunder era bem interessante, era legal, né? A gente tinha. Antigamente era uma semana, depois passou por um final de semana, né? Aí nós teríamos um final de semana aí com o NASCAR aí, com o um carro na pista, né? Em janeiro. Mas o Preseason Thunder foi eliminado devido ao corte de gastos aí da NASCAR aí. É, eu vejo que para mim a NASCAR é querer cortar gasto, um campeonato tão longo isso daí, para mim, um final de semana que os caras vão participar é uma. Um corte de gasto ínfimo. É ínfimo perto do que a categoria gasta o ano todo aí. Cortar gasto para mim tem que ser diminuir metade do campeonato. Isso não concordo muito com a NASCAR, não, né? Apesar da NASCAR ser maravilhosa, nem tudo eu concordo, claro, com a NASCAR, né? É minha opinião aí. No final de semana eu podia colocar na sexta a Truck, no Leonardo. sábado a Xfinity Series e no domingo a Sprint Cup. Colocar os carros na pista aí, testar os novos pacotes aí, né? Aerodinâmicos aí, que sempre todo ano muda, todo ano tem alguma coisa diferente. Colocar o carro na pista e deixar o pessoal matar um pouco da saudade aí. Elião. Uma das reclamações é que em Daytona, óbvio, né? Porque em janeiro, né? Nos Estados Unidos, né, a maior parte do país está sobre gelo, né? Seria o fato da prova em Super Speedway hoje ser nesse formato, né? Que o pessoal correndo de pelotão. Lembrando que nem sempre foi assim, né, Léo? A gente tinha as provas onde o pessoal não andava em pelotão, os carros andavam mais espaçados, mas porque o pacote aerodinâmico era diferente. A gente não tinha tantas bandeiras amarelas assim, né, Léo? E a gente tinha muitos pitstops em bandeira verde, né? E isso aí normalmente acaba espaçando o pessoal. E pelo fato de hoje o pessoal andar em pelotão, o risco de acidente é iminente, ou tinha vários carros sendo destruídos, né? Eu acho que se precisam tanto, seria interessante botar em uma pista de 1,5 milha, mais ou menos, já que mais de 50% da temporada da NASCAR, né? Espero não estar falando de uma bobagem aqui, né? É de números de provas, né? Mas eu acho que mais de 50% das provas são em pistas de 1,5 milha. Um Precision Thunder em Charlotte seria interessante, mas eu imagino que lá em janeiro esteja nevando, né, Léo? E isso fica impossível. É verdade, não. Essa época do ano tá nevando lá naquela parte dos Estados Unidos, né? Aliás, em boa parte dos Estados Unidos está nevando, né? É só mais ali na ali bem próximo aqui ao México aqui que não tá nevando aí, né? A parte mais quente dos Estados Unidos aí. Dali para cima, meus amigos, de Miami para cima o bicho tá pegando. Lembrando que Miami tá beirando a Costa Mar ali, né? Então, dali para cima o bicho pega mesmo, né? A Flórida, Miami. É, do lado do outro lado lá Phoenix. É, onde que também deve fazer calor, mas Phoenix para mim não deve ser uma É corrida. muito longe e também eu preciso outro lance em Daytona, que é a casa da NASCAR, e ali em Miami, como é um dos poucos locais que ainda fica, ainda dá para você ir, né? Você pegar um sol, tem muita gente que desce para lá, né? Para curtir o clima lá, né? É, Já em lá. Phoenix é do outro lado do país. Se a gente É. tivesse uma pista de 1,5 milha ali perto, ali até ia, mas não tem nenhuma pista de 1,5 milha na Flórida, né, Léo? Não, Léo. E como eu ia falar, né, Léo? É, o Phoenix é do outro lado do país e ainda não é uma pista assim, como podemos colocar assim como padrão para a categoria, né? É, então não vejo por que fazer em Phoenix um Preseason Thunder. Mas em Charlotte, talvez em Las Vegas, que também é, Las Vegas também é um pouco complicado também, mas é a época que tá caindo neve. Né? Mas eu tenho certeza que Daytona realmente é o lugar mais apropriado para se acontecer O Precious Thunder aí, devido às condições climáticas nos Estados Unidos, porque lá a época da neve, a neve cai mesmo. Lá não tem jeito, não tem como escapar, não. Se Até os pessoal. jogos de futebol americano são atrasados, já são cancelados aí, devido à neve, pessoal. Se tivesse uma pista ali no México, tava até para descer para lá, né, Léo? Mas as pistas de lá ainda estão bem aquém, né? É, agora. Só para relembrar aqui, fazer uma menção honrosa, meu amigo Lucas Scherer, poderia trazer para o Brasil, né? Porque no Brasil, na época do final do ano que está chovendo, em janeiro chove, aí poderia trazer aqui para o Oval no Brasil um monte de Dodge, né? Colocar o Palou largando com seu Dodge 77 e fazer a corrida no Oval chovendo, né? Aí seria o Precious Antônio aqui no Brasil. Meu amigo Lucas Scherer, com certeza, iria ser o primeiro a comprar ingresso para essa. Para esse evento nacional aqui no país aqui. Ricardo Figueirão, segundo. É isso aí mesmo, pessoal. Brincadeiras à parte, Elião. Então, vamos terminando a edição, né, Elião? Tem mais alguma coisa aí, Elião? Só isso, Leonardo. Foi um prazer. A gente teve a presença de amigos aí que alguns meses a gente não conversava, né? Com o Thiago Raposo, com o próprio Guilherme, né? Que ele deve ter participado recentemente, mas faz alguns meses que eu não conversava com ele. E o Pedro Mugarte, né? Que quando começou era eu, você e ele, né? Ele, mesmo não participando todo final de semana, é um membro da equipe do Drew Ward, né, Léo? Figura muito importante no cenário da NASCAR aqui no Brasil, porque e ele no Big One era muito importante e no Drew Ward é mais ainda. Verdade, Leão. É sempre muito bom teus amigos aqui novamente, né? Os caras que, principalmente o Pedrão, que a gente começou o podcast aí, né, há 3 anos atrás. E seguimos aí caminhando, né, Leão? É, final de semana eu sozinho, final de semana todo mundo aí. Mas seguimos a caminhada aí e vamos junto aí para levar realmente o melhor NASCAR aí para todo mundo aí. Elião, mais uma vez muito obrigado, Elião. Mas sempre um prazer estar com você, Elião, gravando a edição aí. A gente sempre que rala bastante, né, Elião? Então, obrigado, Elião, mais uma vez. Obrigado ao ouvinte aí por mais uma edição juntos, né? E com certeza vai ser uma das edições mais especiais até agora do nossa sobrevivência do nosso podcast, né, Léo? Só falta agora a gente conseguir trazer o grande Sérgio Lago aqui no nosso podcast. Quem sabe na edição 100, né, Léo? Ia ser uma presença histórica, né, Léo? Oh, então, eu torço, velho. Eu torço que. Eu vou bater um papo com o Sérgio Lago ainda para que dê tudo certo ainda. Né? Quem sabe ele consiga participar de Homes aí. A edição número 100. E conto também na edição número 100 esteja também o Thiago Santa Rosa, né? O Thiago Santa Rosa também tá devendo a participação com nós aí. E para falar único exclusivamente de Benedetto. É isso mesmo, grande médio Benedetto. Ele apoia o Di Benedetto desde a época que o Laird Zatta tinha equipe na KM lá. Thiago, grande entusiasta. É isso aí, Leão. Leão, obrigado, Leão. Obrigado, os ouvintes. Então, pessoal, os caminhos para conversar com a gente vocês já sabem, né? Que é o Big One Brasil, lá é o site que nosso podcast é postado, lá onde que tudo acontece, né? E vem aí no Twitter aí, pode falar com a gente pessoalmente, né? E tem também os grupos da NASCAR aí no Facebook. Então, só procurar a gente, pessoal. Se tiver alguma dúvida, a gente pode ajudar vocês. Sejam bem-vindos mais uma vez e voltamos aí com a edição número 98 do podcast semana que vem para falar do Texas, onde que vai ser uma edição bem longa, porque as três categorias estarão na pista. Elião, um forte abraço, ouvinte, muito obrigado e até semana que vem, pessoal.